Eu sou Maria da Penha, brasileira, farmacêutica bioquímica. Em 1983, eu fui vítima de violência doméstica quando meu marido atirou na minha costas enquanto eu dormia. Esse crime foi descoberto um ano depois, que descobriu de que ele havia simulado um assalto e tinha sido ele o próprio autor dessa tentativa de homicídio. Por conta do tiro, eu já saí de casa para a creche. Eu lutei por 19 anos e 6 meses para que ele fosse punido. E essa punição aconteceu somente pelas pessoas internacionais. Entre as recomendações da OEA nesse sentido, também foi recomendado mudanças na lei do país. Eu nunca imaginei que no início essa minha luta, que começou com justiça no meu caso particular, chegasse ao que chegou: a criação de uma lei protegendo todas as mulheres brasileiras da violência doméstica, né? A violência ela está em todas as classes sociais. O meu agressor era um professor universitário. O femicídio acontece exatamente por falta de uma questão cultural, primeiro de tudo, né? A gente sabe que o homem sempre foi criado como um ser superior à mulher. E se não houver uma mudança através da educação, eu gostaria de ser lembrado.